Não estou só, sei que estás comigo, Senhor. Tua palavra é o que sustenta minha fé. Não abro mão das promessas que tu tens para mim, porque eu sei que quando palavra é o que sustenta minha fé. Não abro